Declaro aberta a sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2009. Convidamos o vereador Fabrício para fazer a leitura do texto bíblico. Peço da minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério, com que possais discernir o que é mais perfeito e vós torneis puros e responsáveis para cada dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, que promovem de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 10 de 11 de 2009. Ata número 44. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 44ª sessão plenária, ao 10º dia do mês de novembro de 2009, às 19 horas e 15 minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga, com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Aguinaldo Vujanski de Jesus; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Love; Edson Stipe; Adelir Castilho Maldani; Anjo Américo Branco Chemin. Ausente os vereadores Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário, Edilson Vaz, vice-presidente. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Nomeou o vereador Fabrício Duarte Logo para secretariar a sessão e anunciou o expediente de mesa. Após a lida, a ata da sessão anterior foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Ofício número 314 de 2009. Informando a liberação de recursos federais para o município através do contrato de repasse número 027855-2, destinado à aquisição de equipamentos para as comunidades localizadas nas proximidades do distrito de Barra Bonita. Ofício número 402, solicitando a retirada do projeto de lei 59-2009, Projeto de Lei Ordinária número 62 dispõe sobre a criação, organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação do município de Pitanga e das outras providências. Requerimento número 315/2009 do vereador Adelir Castilho Maldani, número 317/2009 do vereador João Dival Aramone, número 308/2009 do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus e João Dival Aramone. Pedido de informações, número 16/2009, do vereador Adelir Castilho Maldani. O senhor presidente colocou em discussão e votação o requerimento número 318/2009, que foi aprovado pela unanimidade de votos. O senhor presidente deferiu indicações e requerimentos e encaminhou os projetos de lei para comissões. Os devidos pareceres, anunciou o expediente plenário. Livre a palavra usou o vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Iniciou comentando do transporte de passageiros no interior que estão sendo feitos nas carrocerias das caminhonetes sem nenhuma segurança. Solicitou o envio de ofício à Polícia Militar para que fiscalize os veículos que transportam pessoas. Teceu comentário do empréstimo das máquinas à firma pavimentar e da criação dos cargos para concurso da Prefeitura, mostrando-se preocupado com a escolha da empresa que irá realizar o concurso, que só será conhecido após homologação das inscrições. Parabenizou os trabalhos realizados pela empresa do senhor Jânio Silvestrin, mas questionou que o serviço cobrado, como aconteceu anteriormente no posto Pitanga e na estrada do Rio do Meio. Apartado pelo vereador Fabrício, que na resposta afirmou que foi pago, pois foi um acordo entre os proprietários e a empresa, o orador relatou que as autoescolas foram autuadas pelo município de Pitanga por recolhimento de ISS, a menor e a autoescola Moreno em R$ 155.229,49. E a outra alta escola, Portes, em R$ 26.000. Aparteado pelo vereador Aguinaldo, que explicou que no contraditório as autoescolas mostraram a sua renda e o ISS pago. E se for menor, o atuado será cobrado a diferença. O orador retornou comentando que o prefeito, que o município está sem dinheiro e se precisar irá demitir os cargos de confiança, mas que precisa desta reforma tributária para fazer o melhor para o município. Mas foi feita a nomeação do secretário do governo municipal, então deve estar sobrando dinheiro. O projeto da reforma tributária retornou a esta casa para um novo estudo. E iremos contar com a ajuda do Observatório Social. Nesse estudo, Adelir Castilho Maldani parabenizou o Juninho pelo seu trabalho como chefe de gabinete, comentou da alta carga tributária, imposto e da sonegação fiscal. Lembrou quando a Petrobras instalou-se em Mato Rico e o município de Roncador abriu mão dos impostos, fazendo com que o comércio fosse se instalar naquele município, perdendo o município de Pitanga. Relatou que o projeto de reforma tributária havia sido retirado de pauta e agora volta à casa com modificações. Declarou-se a favor da UTI, mas o repórter Juscelino Veloso colocou na rádio Pitanga de maneira diferente. Comentou que nunca foi de divulgar esperança. Imagine se essa UTI não vem. Perguntou ao executivo se acaso o Estado não bancar a manutenção, se o município paga essa conta. Aparteado pelo vereador Aguinaldo, que respondeu que o município não tem condição de bancar essa conta. Aparteado pelo vereador João Dival Aramone, que relatou sua visita a Curitiba e não colocou muita certeza da vinda da UTI para Pitanga. O orador comentou que a pessoa que devia ser avisada na possibilidade da vinda da UTI para Pitanga era o prefeito. Falha do deputado Kielce, que não comunicou. Aparteado pelo vereador Antônio Adir de Lara, que em conversa com o provedor do hospital repassou que virá uma equipe fazer um checklist para ver a possibilidade da instalação da UTI. O orador comentou que o deputado Cury conseguiu repasse de R$ 45.000 mensal ao hospital, que agora passou para R$ 70.000. Antônio Adir de Lara comunicou que na comunidade de Quarteirão Aparecida ocorreu o falecimento da senhora Maria Tisote Andrade e das dificuldades para retirar o corpo da comunidade devido às chuvas. Estradas prejudicadas devido às chuvas, solicitou ao prefeito que não precisa atender o seu requerimento, mas que atenda a comunidade. Solicitou envio ofício de pesar aos familiares da senhora Maria Tisote Andrade. Comentou que ao chegar à Câmara para a sessão, teve conhecimento do retorno do projeto do Código Tributário, o qual será estudado para aparecer posterior. Parabenizou os vereadores Fabrício e Aritana e a funcionária Maristela, que foram a Curitiba registrar o time de futsal e o técnico jogadores que venceram a equipe de São João do Ivaí. Convidou a população para torcerem pelo time de Pitanga no próximo sábado. Aparteado pelo vereador Carijó, que lembrou que eles já estão entre os dois melhores times da Taça Bronze. O senhor presidente deferiu os requerimentos verbais dos senhores vereadores e, como ninguém mais faz uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 53/2009, altera a lei municipal número 1290/2006 de 6 de março de 2006 e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos, votação única do projeto de lei ordinário número 58/2009, cria cargos de provimento efetivo, fixa vencimento de cargos horário mensal e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinária número 60/2009, cria cargos de provimento efetivo, fixa vencimento de carga horária mensal e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Nada mais. Constando, passou-se para o expediente de explicações pessoais. fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Atir de Lar, Aguinaldo Vujança de Jesus, Edson Stipe, Fabrício Duarte Lóvico, Anjo Américo Branco Chemin, que discutiram assuntos debatidos na sessão Nada Mais Havendo. O senhor presidente encerrou a sessão às 20 horas e 57 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, convocando outra sessão para dia, horas de mentais. Passo da liberada em 10 de novembro de 2009, João de Valarone, presidente, e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Em discussão, ata. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária nº 63/2009 altera o artigo 90 da Lei Municipal nº 1243 de 30 de junho de 2005 e das outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 1/2009 da nova redação do Código Tributário Municipal e das outras providências. Substitutivo do Projeto de Lei Ordinária nº 34/2009 autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bens móveis e imóveis que especifica da outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária nº 4/2009 da autoria do vereador Fabrício Duarte Lóvico, concede título de cidadão honorário de Pitanga. Requerimentos. Número 319 do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando o cascalhamento da estrada que liga a propriedade do senhor Silvio José Danelli até o calçamento, em virtude do mesmo possuir gado leiteiro e a estrada não oferece condições de transporte em dias chuvosos. O trecho corresponde aproximadamente 1,5 km. Número 321/2009 do vereador Edson Stipe Batatinha, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando disponibilização de equipamentos para ginástica corporal à terceira idade, a exemplo dos que existem na Praça Santana, Praça do Redondo, para o Distrito de Vila Nova. Pedido de informações. Número 17/2009 do vereador Anjo Américo Branco Chemin, com relação aos ônibus cedidos pelo Estado em comodato ao município para o transporte escolar, favor informar. A. Quais as linhas e quilometragem percorridas? B. Quais os horários do transporte? C. Quantos alunos são atendidos? D. Desde quando estão sendo utilizados os referidos ônibus? Correspondências recebidas do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa pagamento de 10 de 2009 municipal UFRPR no valor de R$ 52.732,50 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ofício número 174/2009, convidando para o encerramento do projeto Escola no Campo, que se realizará no dia 27 de novembro de 2009. Às 14 horas, no Ginásio de Esportes. Do Hospital São Vicente de Paulo, ofício 076/2009, encaminhando o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, relativo ao mês de outubro de 2009. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, ACS, 07/2009 do município UFPR, no valor de R$ 5.470. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais com 10/2009 municipal UFPR, no valor de R$ 2.181,74. Conforme o artigo 37, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal, coloca em discussão e votação o recebimento e admissão para a tramitação do projeto de lei complementar número 1/2009, em discussão. Senhor presidente, essa matéria trata do Código Tributário? É a matéria do Código Tributário? É, sim, senhor. É, só para explicar aqui, senhor presidente, conforme o artigo 37 do regimento interno da Câmara, esses projetos têm que, do regimento da Lei Orgânica Municipal, esse projeto tem que ser apresentado com antecedência mínima de 90 dias. É, infelizmente, não foi o que ocorreu. Não ocorrendo esse fato, ela precisa ser aprovada por dois terços dos votos aqui para que nós possamos estudar. Nós não estaremos aqui aprovando Código Tributário nenhum. É só a tramitação dele. Porque até nós já conversávamos sobre aqui, uma vez entrado em discussão o Código Tributário, vamos discutir em audiência pública, vamos chamar a sociedade, se nós entendermos que devemos aprovar ou aprovar, se entender que não, não. Mas hoje é só a tramitação dele. Não estará se discutindo aqui absolutamente nenhuma aprovação ou não no Código Tributário. Peço a palavra. Concedido, senhor. Quando nós sabemos até do trâmite como que fica, do prazo que foi, quando o vereador líder já explicou da tirada para que fosse reformulado ou até modificado, mas pelo que nós vimos já entrou na casa, não teve mudança, ou bem pouquinha mudança. Podemos dizer até 20% de desconto no preço da vista. Ou algumas coisas mais ou menos. Sim, sim. Eu quero justificar a minha fala, que já foi visto, vereador Líder. Porque para mim, eu acho que não mudou nada. Para mim, quando foi me dado a cópia do projeto, é o mesmo que veio hoje. Então, sinceridade, vereador, eu acho que não seria. Era somente adiar mais essa polêmica. Eu acho, peço até aos vereadores que votem contrário a esse pedido que tramite novamente esse projeto. Concede a palavra novamente, senhor presidente. Concedido, senhor. Deixar bem claro, vereador Meco, Vossa Excelência já estudou, eu não confesso que eu não estudei esse Código Tributário, até porque ele não foi aberto ainda para discussões, esse projeto. Está aqui para nós decidirmos só sobre a tramitação dele ou não. Eu não posso apontar que se mudou ou não mudou. Se não mudou, se não atendeu aquilo que nós conversamos em reunião, eu acredito que não terá aqui dos vereadores a aprovação. Eu acredito até nisso. Se não teve essa alteração, não tenha dúvida. Eu não, já estou deixando bem claro aqui que eu não vou votar. Eu não sei se o microfone está funcionando aqui. Eu não vou votar se eu não estudar e se realmente não sofrer alterações. Mas aqui ele está sendo aberto para a gente só estudar. Eu não vou nem entrar a discutir se ele alterou ou não alterou, porque agora não é o momento dessa discussão. É o momento só da tramitação, vereador Carijó. Só para que nós estudemos. Está em discussão ainda. Solicita. Está em discussão o requerimento. É o requerimento. Do projeto de lei. Número 1. Número 1. É que tem que passar pelas comissões também, né, vereador? Provavelmente, para depois nós colocar em votação. Se for aceito, vai passar para as comissões para nós ver se aprova ou não aprova o projeto. Solicito. Senhor presidente, então, já que está em discussão o requerimento, eu sei que o requerimento, o projeto ser discutido depois, mas eu já dei uma olhada no projeto, no RU, e as modificações que vêm em valores, em reais, vem o FPM, que na média geral ele aumenta 23 centavos, não mudou nada. E eu não me coloco favorável, eu vou votar contra. Peço a palavra. Eu, novamente, me manifesto que, na quarta-feira, ele entrou na casa. Novamente. Quem quis olhar, quem se interessou em ver a diferença de um para o outro, eu acredito que o projeto está aí. Vi a única diferença que eu vi, que o projeto anterior não era numerado, e esse é, coisas... Mas, Eu acredito que cada um pensa do jeito que quiser, do jeito que entender. Eu já vi, eu já comparei o passado com esse. E confesso que não mudou nada. Senhor presidente, só mais uma vez. Faça a impressão, na verdade, do jeito que o Meco fala, que nós estamos aqui votando favorável à aprovação do Código Tributário. Não é isso, volto a repetir aqui. É só a possibilidade dele tramitar e ser discutido com a sociedade. Nós não conhecemos e nem a sociedade conhece o Código Tributário. O povo não conhece, nós e eu não conheço, e a maior parte dos vereadores não conhece. É só a tramitação, não vamos discutir o projeto aqui, não está em discussão o projeto, é só a tramitação. Falo, mas está em discussão. Continuo dizendo, o projeto teve, entrou na casa e quem quis ver, viu. Quem não quis, vai em votação, presidente. Põe em votação. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos vereadores para a votação. Vereador favorável ou contrário? Adelir Castilho Maldani? Não. Aguinaldo Vujantos Jesus? Sim. Ângelo Américo Branco Chimim? Não. Antônio Adir de Lara? Não. Dirceu Agostinho Bassani, sim. Edilson Vaz? Sim. Edson Stipper? Sim. Fabrício Duarte Lóbica? Sim. João Dival Aramone? Sim. Sim, deu 6-3. 6 favoráveis, contrário. Aprovado o projeto para a tramitação, para nós estudar o projeto. Possivelmente também não vamos já se colocar. Nós estamos votando para estudar o projeto. Não há dizer que nós vamos aprovar o projeto na próxima vez que nós vamos ter que votar, porque nós, eu mesmo não tenho o conhecimento desse projeto totalmente. E é mais justo nós também estudar ele bem tranquilamente para nós tomar uma decisão tranquila para a comunidade de Pitanga também não ficar preocupada com esse projeto. Então foi aprovado o projeto. Defiro os requerimentos apresentados nessa sessão e encaminho os projetos para as comissões. Passando para os pedidos do plenário, está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedo a palavra, senhor. Vereadores, amigos aqui presentes. Mais uma vez estou começando. Eu queria iniciar até a minha fala com um pedido. Pedido por um ofício. Um ofício de pesar para a família de Jorge Nicolodi, que é um dos diretores da UCP, que infelizmente teve uma morte até a idade, uma morte até, nenhuma morte é bonita, né? Mas ele, uma pessoa nova, uma pessoa que estava com uma vida inteira para produzir, para participar com a família. Peço que a casa envie um ofício de pesar à família de Jorge Nicolodi. Tivemos em conversas até com um dos membros do Comutran, Paulo Castilho, e até os questionamentos da cidade, o questionamento das pessoas que necessitam até de sinalização, necessitam de orientação, necessitam de um melhor trânsito. Então, nos questionando. Mas, confesso que agora, próxima semana, seria quase que a última reunião do ano, sendo que já começa o recesso. E o que nós fizemos pelo Comutran? até brincando hoje com um membro do Comutran também, que faz parte do Detran, fizemos uma reunião para iniciar o Comutran. E vamos fazer uma outra reunião para fechar o Comutran. Por que fechar? Ideias foram dadas. Sugestões foram feitas. Mas é culpa de quem? É um conselho de trânsito. Confesso que, em conversa com o prefeito, e até me disponibilizei a marcar essa reunião, essa última reunião, pessoalmente. Engoli algumas letras até na hora de falar. Mas marcar, Paulo, essa reunião para que, que as pessoas que fazem parte do Comutran participem dessa última reunião. Mas também o prefeito. Não adianta nós estarmos com secretários, com a presidente do Comutran, vice-presidente, secretário, entidades, e não temos solução nenhuma. Caminho nenhum. Ou pelo menos alguma esperança que vai ser feita alguma coisa, alguma atitude sobre aquelas sugestões que foram feitas. Na terça-feira última do mês, será marcada a próxima reunião. Até, vamos ver se solicitamos permissão até do presidente para que seja feita aqui na Câmara. E se for preciso convidar as pessoas que participem também, para se manifestarem, talvez desta maneira, o executivo, não posso dizer que leve a sério, mas veja, sinta que realmente existe essa necessidade. Concede uma parte, vereador. Faz favor. Eu até dou uma sugestão à Vossa Excelência aqui, eu não sei se o Comutran tem algum projeto, elaborou algum projeto, porque isso também é de competência do Comutran, projeto esse que pode ser encaminhado ao executivo e que pode ser discutido aqui, para que traga esse projeto também aqui. Vereador, vereador, realmente foram feitas várias sugestões. Várias sugestões para o executivo. Os projetos quem vai fazer seria o executivo. Nós não temos... Eu já convido o senhor, então, para a última terça-feira do mês, até o primeiro nome vai ser o senhor, para participar e entender o que realmente faz parte do Comutran. E eu queria parabenizar os heróis que ganharam de 6-2, né, no ginásio de esporte. Mas queria também fazer uma observação. Foi uma festa... Foi um trabalho muito bem feito, técnico, diretoria, principalmente os atletas, a torcida, que foi em peso. Foi em peso lá no ginásio de esporte. Mas eu acho que o secretário não saiu pela porta do ginásio de esporte. Deve ter saído pela porta do fundo. Porque quem saiu pela porta do ginásio de esporte não conseguia enxergar nada. Nada. Uma escuridão, eu acho que um vereador Batatinha, vereador Fabrício, mais pessoas, vereador Adir, notaram. Todas as pessoas que estiveram no ginásio de esporte notaram que não tinha condição de sair do ginásio de esporte. Criança, mães com crianças. Foi uma corrente. Um segurava na mão do outro para não cair. Nenhuma luz. Nada. Foi bonita a festa. Foi na noite do apagão? É. Eu acho que foi por causa dos foguetes que soltaram para comemorar. Mas realmente, tem posta ali na frente. É só mesmo cuidado. E as pessoas que foram, acredito que viram a situação que estava saída. Hoje entrou também esse projeto na compra do Hospital da Pitanguinha, está entrando hoje, foi lido hoje. Eu acredito que vai ser estudado, as pessoas, os vereadores, as comissões vão novamente estudar do que foi mexido, do que foi acertado. Agora, desde já, eu queria... até pedir para as para as pessoas que fazem parte da Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, os vereadores, que nós fizéssemos uma comissão também de vistoria, de avaliação, ou se precisar pedir mais uma, porque realmente eu acho que, da mesma forma que as pessoas que foram no ginásio de esporte viram a escuridão, as pessoas que estão passando em frente ao hospital da Pitanguinha estão vendo o estado que está. Estão vendo o estado que está aquele hospital. Se nós olharmos para a prefeitura, ela está um pouco mais, pelo menos está sendo arrumada. E o hospital da Pitanguinha está com rachaduras. Não entrei lá dentro, acredito que com essa comissão que será formada, nós talvez possa abaixar um pouco. Mas solicito às comissões, à presidência, à mesa, que essa comissão participe. E queria pedir também... Faz favor. Você é do aparte, vereador? Como membro da Comissão de Saúde, com certeza, eu acho que nós temos que fazer, sim, uma comissão, até para incluir não só a Comissão de Saúde, mas as demais comissões também. Muito bem lembrado, vereador. Obrigado. Eu queria também comentar, já que no mandato passado nós tivemos uma preocupação muito séria sobre o transporte escolar. E é claro que não podemos deixar de nos preocupar neste mandato também. Afinal de contas, uma preocupação maior foi pelo governo do estado, quando até liberou 5 ônibus para o nosso município. E nós estamos vendo que esses ônibus estão fazendo um certo trabalho. Eu acredito, até pedindo aos vereadores, foi lido hoje o pedido de informação com relação ao transporte escolar, informar quais as linhas, valores, quilometragens diárias realizadas pelo transporte terceirizado antes da efetivação do comodato de ônibus com o estado. Após a chegada dos 5 ônibus em comodato do estado, quais as linhas, quilometragens diárias percorridas por esses veículos? E qual a economia gerada em quilômetros e valores ao município? Eu acho que não é nada mais lógico nós sabermos, sendo que está sendo pago por um transporte terceirizado, e agora nós temos 5 ônibus cedidos pelo governo, o qual foi contestado, foi muitas pessoas, muitos vereadores contestaram que a demora da entrega. Agora nós temos que ver o que está sendo, qual a economia que está sendo feita. Nós ouvimos, eu ouvi agora no último sábado, algumas pessoas devem ter ouvido também, na Rádio Pitanga, quando o próprio prefeito disse que depende dessa reforma tributária. Até tem umas vinhetas que foi gravadas, que dizem que depende da reforma tributária para vir mais médicos, contratação de médicos. Depende da reforma tributária para fazer a estrada da Barra Bonita. Depende da reforma tributária para calçamentos, porque sem dinheiro não tem condição. Eu votei contra, hoje, a tramitação desse projeto. Porque eu posso reconhecer que eu já tenho conhecimento dele. Questionamento tem de um vereador de outro, se não tem informação, pelo menos comparativo de um com o outro, não é tão difícil de fazer. Se você não tem conhecimento, se quando foi tirado esse projeto daqui da Câmara, foi tirado por algum motivo. E quando ele volta do mesmo jeito, mas eu quero pedir E se for preciso, eu mesmo vou contratar. Passou. O requerimento está na casa. Vai ser estudado pelos vereadores. Eu vou solicitar ou tiver que pagar para que alguém venha aqui na Câmara filmar. Mas filmar o voto de cada vereador. A justificativa de cada vereador. Porque quando a gente entende que um projeto chega desta maneira, que já foi lido, tem que ser gravado. Não só no áudio, mas temos que pôr no vídeo. Porque as pessoas não podem, depois que for aprovado, esquecer o que aconteceu. São essas minhas palavras. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor João Flávio, que já pertenceu a esta casa, já foi nosso prefeito aqui também do município de Bitanga, cumprimentando mesmo, cumprimento todos os que se encontram nessa noite de hoje. Em especial, quero cumprimentar ao meu filho Rafael, mais conhecido como Batatinha, que também, juntamente com o Fábio, é integrante do time do Pitanga. Aprenderam com o pai a jogar bola. Então, parabéns a todos os que estiveram lá no último sábado. Parabéns à equipe de Pitanga. Esperamos que, nesse sábado, como falei anteriormente, independente dos resultados, já são vitoriosos. O município de Pitanga estará de braços abertos aí no retorno da nossa equipe. E estão jogando aí praticamente por amor à cidade de Pitanga. As coisas boas também que acontecem no município de Pitanga, a gente tem que elogiar, falar. Os trabalhos que estão sendo feitos aqui na questão do asfalto, aqui na Artur Mel em cima. Os trabalhos que estão sendo feitos também na rede de esgotos, aqui na Conselheira Zacarias, é outra que está subindo aqui para Planalto, que são trabalhos que não aparecem no futuro, isso aí ficará tudo embaixo da terra, mas é saúde pública. Né? São dezenas e dezenas de fossas que estão e que vão desaparecer e que esse esgoto será tratado pela Sanepar. Então, são trabalhos que o governo do estado, e que até em sessões anteriores o vereador Carijó falava de que no mês de outubro estaria iniciando os trabalhos e como realmente iniciou. Então, parabéns ao governo do estado e a todos os que na época solicitaram e também a atual administração que certamente está colaborando. Quanto ao projeto número 34/2009, que diz daí da futura compra do hospital, é uma área de terra de 1.500 metros quadrados, lá na Pitanguinha. Esse projeto já tinha adentrado nessa casa, mas a construção existente ela não estava averbada, então ela não possuía, então foi... ela retornou ao executivo, onde foi conseguido pelos proprietários fazer aí a documentação. Então, parte daquela construção, praticamente 80% daquela construção hoje, encontra-se averbada na matrícula. Em torno de 20% ainda não está averbada. Ela está no projeto R$ 750 mil, R$ 710 mil é pelo valor do imóvel, tanto da parte construída quanto do terreno. E R$ 40 mil é dos equipamentos. Bem lembrado pelo vereador Meco, devemos fazer uma comissão, porque cada um tem que entender aí um pouco, e nós que não somos do ramo imobiliário, então esse projeto veio com avaliação somente pelos técnicos daqui do município de Ipitanga. Então nós precisamos que venha também de terceiros, pessoas imobiliárias que trabalham com, aqui com esse setor, aqui do município de Ipitanga, ou de fora, que é a nossa Câmara, né, presidente, para que possamos votar tranquilo, para que haja realmente aí essa avaliação e que, como sempre tenho dito, tudo que for de bem para o município, nós estaremos sempre juntos. Mas vamos ver se realmente esse valor é correto para que possamos votar. Quanto ao Código Tributário, o vereador Meco, vereador Carijó, vereador Aguinaldo já se pronunciaram. Eu procurei, desde o primeiro, quando adentrou nessa casa, eu li, reli, pedi informações à nossa assessoria técnica aqui da casa. Foi muito bem estudado e está sendo estudado aqui. Conforme já foi falado, existem alguns erros de redação, existe a parte jurídica também que tem que ser analisado. E quando adentrou, aí nas folhas 109, onde diz os tipos de edificação, no projeto anterior, aquele que foi retirado pelo executivo, a casa de alvenaria estava em 250 reais, estava em reais. Agora que ele está adentrando, ele ficou 5,16 UFM. Lembrando que cada UFM é de R$ 48,53. A casa de madeira, ela ficou 3,3 UFM. Transformando, fica R$ 160,14. A casa da alvenaria, ela fica R$ 250,41. A construção precária, ela ficou R$ 1,03, ou seja, R$ 49,98. O apartamento ficou 5,77 UFM, ou seja, R$ 280 o metro quadrado. O comercial, 5,77 UFM, R$ 280. Telheiro, 1,65 UFM, R$ 80,07. Barracão, 3,7 UFM, R$ 179,56. Especial, casos não definidos, 4,12 UFM, ou seja, R$ 199,94. Então, praticamente, a avaliação foi mínima desse projeto. No projeto anterior, quem pagasse à vista tinha 15% de desconto, e no atual ele passa para 20%. A planta genérica das ruas continua o mesmo valor, não houve mudanças. Também, na parte da tabela de valores da cobrança do ITPI dos imóveis rurais, não houve mudanças, continua a mesma, ou seja, a área mecanizada fica 400 UFM, R$ 19.412. Área não mecanizada, 165 UFM, R$ 8.007,45. Área mista, 300 UFM, R$ 14.559. Área de pastagens, 200 UFM, R$ 9.706. No caso de venda, o recolhimento do ITBI dos 2% da área mecanizada, o contribuinte tem que recolher para os cofres do município R$ 388,24 por alqueire. Área não mecanizada, R$ 160,14 por alqueire. Área mista, R$ 291,18 por alqueire. E área de pastagens, R$ 194,12. Estas são as informações que constam nesse código tributário, que está agora em fase de tramitação nessa casa, e que nós devemos levar a público a toda a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, nobres pares, ex-vereador dessa casa e presidente dessa casa, vereador senhor João Flávio Ribeiro Wolff, Valdir Chen, ex-vereador dessa casa também, não lembro o ano, mas tenho certeza que já foi vereador aqui no município Pitanga. Foi um vereador, tenho certeza que atuante na sua época. O vereador João Flávio também pondo aqui essa casa, e vereador, foi prefeito, exerceu o mandato de prefeito também. Quero agradecer a presença do Marcelo, do Paulo Castilho, do Conselho, da SEMP, do Senhor Comercial Pitanga, funcionários municipais que aqui se fazem presente, importante a presença sempre aqui nessa casa. Demais pessoas que nos prestigiam nessa noite, também quero estender um agradecimento à imprensa que aqui se faz presente. Também tenho certeza que, através da internet, as outras emissoras estão acompanhando os trabalhos, as reuniões nessa noite. Eu quero só comentar, os que me antecederam, já comentaram, quando o vereador Meco coloca a questão no Comotran, no Conselho, eu gostaria, vereador Meco, Vossa Excelência representa essa casa, eu gostaria de pedir que o Conselho tivesse mais paciência um pouco para a atuação, que é muito importante o Conselho, e dizer que o Conselho, ele já é o nome, é Conselho. Eles vão aconselhar as autoridades a executar certas metas, vão propor. E isso, eu acho que tem que ter, sim, modificações aqui na nossa cidade. O movimento de veículos é muito grande já na nossa cidade. Vocês podem perceber que aqui em volta da Câmara, do Banco do Brasil, a prefeitura, há uma certa dificuldade já para estacionamento, dependendo dos horários. Há uma grande dificuldade para estacionamento. Reservar áreas também, estacionamento, da prefeitura, lugar aí para deficientes físicos. Então, é toda uma coisa que o Conselho tem que ter uma atuação. Eu entendo, no meu entendimento, que essas coisas, quem vai definir é o Conselho. E eu sei que o Conselho está aberto para ouvir sugestões, todos os munícipes, mas eu creio que as autoridades, quando vão executar, têm que assimilar e executar o que o Conselho faz, porque ele está, por isso que ele foi eleito Conselho, para essa finalidade. O que há bastante reclamações, é bastante mesmo, é a questão de estradas no nosso interior. Ontem tinha uma senhora, Pitanga Baixo, agora não me lembro se é Borboleta Baixo, Pitanga Baixo, às vezes esquece, confunde os nomes, mas sei que é daquela região ali, é reclamando veementemente aqui na casa, por causa de estradas que precisa ter, diz que está intransitável. E das outras partes do nosso município também vem essas reclamações. Inclusive, eu falava para essa senhora que eu creio que eles estavam efetuando os patrulhamentos das estradas. Evidente que tem chovido bastante, mas nós não podemos ficar só agora no discurso da chuva, que chuva em outras épocas também chovia, a gente sabe disso. Ela faz parte e é importante. Mas eu acredito que a municipalidade está efetuando o patrulhamento de estradas. Mas tem pessoas que se queixam que até nessa administração não entrou nenhuma vez a máquina. Então eu creio que fazem a geral, no meu entendimento, estou fazendo a geral. Chove, estraga, estão fazendo de novo e estão deixando de fazer as vicinais daquelas estradas. Então eu acho que é importante que a administração tenha de fazer esse patrulhamento. Outra coisa que eu quero falar aqui, ó, Eu tentei de todas as maneiras contornar, e quando nós falamos aqui nessa casa, na questão da última enchente, de pessoas que perderam a sua casa e tiveram um problema sério para a reconstrução, pediram que fosse, que a feitura fizesse o aterro, com os caminhões puxassem as terras lá para eles fazerem a nova moradia. E tem gente que tem extrema dificuldade, inclusive o cidadão, eu vou dizer o nome, é Adilir, é meu xará, é o nome dele, Maier, mora na rua Diogo Feijó, é vizinho do Ditinho, nós estivemos lá olhando. Esse rapaz veio aqui, eu pedi paciência 3 vezes para ele. Falei com a mãe dele, com o pai dele. Calma, vamos ter paciência. Falei com as pessoas responsáveis que trabalham nessa área, na secretaria da cidade. Para mim, é prometido que iam fazer esse aterro lá. Mas até hoje não aconteceu. E a queixa é o seguinte, que estão fazendo para outros, às vezes até tirando um lote, já está feito do lado e estou deixando levar. Esse cidadão, com todas as dificuldades, está lá para quem quiser ver, teve que pagar caminhão particular para puxar a tela para poder construir. A R$25,00 o caminhão cobrando a carga, que é da construtora Lidl, que acho que é propriedade, creio, do secretário de esporte, do senhor Joel. Ele pagou particular o caminhão fazer. Eu acho que é lamentável. Eu sei que tem dificuldades, sou um cara que compreendo isso, sei que tem, mas você perde a razão quando estão fazendo para outros, só porque o cidadão foi reclamar na rádio. O cara vem e fala, que falou 6 meses já com o prefeito, falou, e o prefeito promete, aí o funcionário não cumpre. Eu, inclusive, defendi o prefeito, dizendo que às vezes o prefeito não sabe dessa situação. Aí ele fala, não, eu já falei 5, 6 vezes com o prefeito. Ele fala que vai mandar fazer, mas não vou fazer. Então eu quero dizer aqui, deixar esse protesto aqui, ó, e que dizer que, às vezes, o cidadão perdeu a morada. Está lá com a maior dificuldade do mundo. É uma tristeza. O cidadão fica nervoso. Aí o cara fala que vai parado. O cidadão diz, ah, que vá parado. Então, vai ver se a rádio vai aterrar. Vai ver se o vereador cajou a terra para você. Ele está apenas intermediando para a gente, solicitando. Já nem tinha me solicitado para mim. Tinha ido falar com o próprio prefeito, mas daí apelou para o vereador, para isso que nós fomos eleitos, para defender os interesses da população. Por isso que o povo elege os vereadores, é para essa finalidade, para defender os interesses. E isso, eu estou aqui defendendo o interesse do cidadão, que eu acho que ele merecia sim ser atendido, que a prefeitura tivesse feito serviço para ele, construir, reconstruir a sua casa. Que é só quem vai ver a dificuldade que esse menino tem, que é uma esposa e uma criança. É difícil, eu gostaria, incluído o governo, intercedesse junto. Sei que o vereador Batatinha já andou intercedendo também, mas Batatinha nós temos fraco, não temos conseguindo. Vamos ver se o líder do governo intercede, né? Eles fazem um aterro lá, se precisar mais alguma coisa. Mas o cara, o cidadão teve que pagar para poder completar, para poder construir a sua casa. Quanto a projeto, eu já quero deixar bem claro, já votei contra, porque acho que o vereador Adir fez uma explanação correta aqui. No geral, aumentou 23 centavos. Se somar a soma que veio agora, mudou a referência, ainda aumentou em 3 centavos no geral, que baixou. O que baixou mais foi 44 centavos. Baixou 44 centavos, o que mais baixou, subiu 1 centavo, tomou 1 centavo, 14 centavos, 7 centavos, e foi desse jeito. Então virou o mesmo. Eu já voto para nem tramitar, porque eu sei que eu vou ser contra dessa maneira. Eu agradeço. Permitem só um complemento, vereador. Na questão também do recolhimento do ISS, que consta aqui no... Nós conversamos, eu quero fazer o registro, se faça, se ele se permitir. Os profissionais com nível superior de escolaridade, com estabelecimento fixo, eles pagarão 300 UFM ano de ISS, ou seja, 14.559, que dá uma média de 1.213,25 centavos por mês. Sem estabelecimento fixo, dá R$12.617,80, ou seja, R$1.051,84. Profissionais com nível médio de escolaridade, 200 UFM, R$9.706, ou seja, R$ 808,84 mês. Sem estabelecimento fixo, 150 UFM, R$ 7.279,50, R$ 606,63 mês. Profissionais que não exijam nível de escolaridade, sem UFM, R$ 4.853,00, ou seja, R$ 404,42 mês. E sem estabelecimento fixo, 75 UFM, R$ 3.639,75, ou seja, R$ 303,32, sendo que conforme consta do projeto, será corrigido pelo IGPM, caso de inflação, trimestralmente. Só quero fazer mais um registro, parágrafo 2º desse artigo, que diz: o profissional autônomo que não oferir os rendimentos estipulados no presente artigo poderá fazer prova de seus rendimentos através de escrituração regular dos mesmos. Parágrafo 3º. A taxação do imposto será individual. Quando os serviços forem prestados por mais de um profissional, o imposto incidirá sobre cada um deles. Muito obrigado. Obrigado, vereador Adir. Eu quero colocar o seguinte. Quando nós tivemos reunião junto com o PEI, lá no Centro Social, nós discutimos. Foi pedido para nós, parte do Executivo, que fizéssemos a sugestão. Fazer sugestão. Este vereador fez sugestão. Foi acatada pelo vereador Adir, vereador Meco, que acataram a sugestão. Nem mais um outro vereador se manifestou naquela minha sugestão, que eu sugeri corrigir a inflação de 2008, 2009, com somar a inflação dos dois anos, acrescentava mais 10%. Eu fiz a minha sugestão. Não foi acatado. Outra coisa, isso aqui vai dar uma inadimplência muito grande. Mais um ponto, que é as empresas, muitas vão sair do nosso município para trabalhar fora, de outros municípios para vir aqui. Então, eu acho que é muito pesado, essa carga tributária é muito pesada, a nossa produção não vai absorver, vai dar inadimplência. Se já tem inadimplência hoje, imaginam depois. O que que vai acontecer? Nós sabemos, o prefeito passa o mandato dele, depois de 5 anos, tem que executar a dívida. O próximo prefeito que vier, vai ter que executar o cidadão. Vai enrolar a vida do cidadão, não vai acabar recebendo, então eu já coloco. Por isso, já votei contra o próprio regimento. Muito obrigado. Está livre da palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, ex-vereador dessa casa, João Flávio, senhor Wilson Chon, funcionários públicos, imprensa, falada, escrita, enfim, todas as pessoas que aqui se fazem presente, o moço ali, filho do Adir, é jogador do Batatinha, parecido com o Adir, que está presente aqui, acho que joga no time de salão também, né? A gente agradece a presença de todos aqui. Realmente hoje seria uma sessão para que nós aqui pudéssemos nos manifestarmos com relação à tramitação desta matéria do Código Tributário e com relação aos requerimentos e solicitações que os vereadores adentraram nesta casa aqui. E nós tivemos aqui sim um projeto que voltou do Executivo, que altera todo o Código Tributário Municipal e que eu não conheço na íntegra, e que as discussões que houveram aqui, os exemplos citados por Adir, são uma pequena parte desse Código Tributário. Ele é composto de quase 300 artigos, e ele não se trata somente dos valores como foi colocado aqui. Nós temos uma série de outros assuntos a serem tratados dentro do Código Tributário, como a sua aplicabilidade, como as multas. Enfim, Código Tributário não é só tabela e números. E aqui também não era o momento hoje de discutir o Código Tributário. Nós não estávamos aqui explanando sobre como ele é composto, como ele é formado. Isso é para ser discutido numa próxima sessão. Isso aqui era só para discutir se ele tramita ou não. Uma vez aqui, como foi aprovado, levar para as comissões. As comissões, e eu já coloquei aqui na sessão, passada, e coloquei em várias outras, também já teve colocações de outros vereadores, que esse código será discutido com a população. E se realmente, Meco, ele for de toda esta gravidade, se realmente os números, além dos citados aqui, tiverem essa complexidade de aplicação e de valores extremamente relevantes no sentido de ficarem muito altos, não tenha dúvida que esses vereadores aqui também não concordarão. Agora, está se dando permissão para discutir esse código tributário com a população. Estamos aqui, se votássemos contra, impedindo que todos vocês possam conhecer esse código tributário. Eu sei que muitas das pessoas estão com a cabeça pronta e talvez nem queiram discutir esse código tributário. Talvez muitos estejam analisando muito mais o particular do que um todo. Eu respeito cada uma dessas pessoas aqui, mas nós vamos discutir sim esse código tributário. Nós aprovamos aqui hoje. E Meco, de forma alguma, nós vamos restringir aqui, até porque nós não podemos, para que a Rádio Poema, para que a Rádio Pitanga, para que todo meio de comunicação seja falado, escrito, venha nessa casa aqui, que filme, que grave, isso não vai ser nenhum constrangimento para nenhum de nós vereadores. E não vai ser a imprensa ou qualquer outra pessoa que fará com que nós mudemos aqui de opinião depois de discutir esse código tributário. Vossa Excelência já se colocou contrário, mesmo sem querer discutir com a população esse código tributário, mesmo sem poder, de repente, ter a possibilidade, eu sou contra por isso, por aquilo. Lembra da reunião, vereador Carijó, lá no Centro Social? Lembra também que veio do Executivo uma sugestão para que nós elaborássemos aqui uma sugestão e mandasse para ele? Fique à vontade. Me permite? E esse vereador participou, e todos os vereadores participaram, e foi feito exatamente isso. E este vereador, eu quero deixar bem claro para a população, esse vereador fez sim a sugestão. Pegava a inflação 2008, 2009, acrescentava, e mais 10%. Quem acatou foi os dois vereadores, o vereador Meco e o vereador Meco. E nenhum mais se manifestou a favor. E ninguém se manifestou. E o código voltou no mesmo tamanho. Só mudou o FPM, o valor em real mudou para o FPM. O valor chegou a aumentar 23%. Mas, senhor vereador, tecnicamente, ele é bom. Tecnicamente, sempre falei. Tecnicamente, ele é bom. Sim, sim. Mas os valores são absurdos. Eu sempre questionei desde o começo. É os valores. Os valores são absurdos. Senhor vereador, vereador Carijó, mas não foi bem esta a conversa. A sugestão colocada por Vossa Excelência e por mais alguns vereadores, realmente ela aconteceu. Mas era para que nós pudéssemos elaborar aqui, aqui uma sugestão expressa e mandar o Executivo para analisar. Nós não fizemos isto. Ficou só numas colocações verbais naquela reunião. Eu não esqueci, Vossa Excelência também não esqueceu. Nós estivemos aqui sentado aqui, e nós não elaboramos absolutamente nada. Então, nós não fizemos essa sugestão expressa. Então, na verdade, nós deixemos, de repente, de encaminhar um projeto, um anteprojeto ao próprio Executivo, para que ele nos ouvisse e analisasse, se não quisesse atender, ou se, de repente, entendesse que aquilo não se adequava ao pensamento dele, realmente não acatasse. Mas isso nós não fizemos. Obrigado, me permita, de novo, sim. Já agradecendo a parte que você está me concedendo. O projeto, a entrada, o orçamento da entrada, o projeto da entrada já está aprovado. Foi aprovado aqui. Precisaria 6 votos e foi. Teve 3 votos contra. Então a minha sugestão pode ser acatada ainda. Então é só acatar a minha sugestão e levar o executivo. Agora, do jeito que ele voltou... Agora, vereador... É difícil. Vereador, não é só a sua sugestão. Tem a sugestão da população e a sugestão dos demais vereadores. Então, por isso que esse projeto aqui vai ser tramitado e vai ser discutido com a população. Eu já quero que o presidente, através da assessoria, fixe data para a audiência pública e faça realmente o convite para todas as entidades constituídas, para a população, para que realmente seja divulgado isso amplamente, para que a assessoria dessa casa, para que o pessoal técnico, não só do executivo, mas do legislativo, esteja presente, para que isso seja disponibilizado artigo por artigo, análise, na verdade, não só dos artigos, mas das tabelas, exemplos de aplicações aqui, para que junto, de repente, nós possamos acatar a sugestão do Carijó, acatar a sugestão de uma outra pessoa, enfim, para que ele realmente fique aqui extremamente bem discutido. Eu não, de forma alguma, essa votação dos 6 vereadores significa aprovação desse Código Tributário. Eu sei que amanhã, de repente, a minha fala que estará sendo cortada e manipulada em um ou outro meio de comunicação, colocando só o meu sim, só o sim do Fabrício, do Aritana, do Dirceu, do Batatinha, do Edilson, mas eu quero que essas mesmas pessoas venham aqui discutir o Código Tributário. A Rádio Pitanga está aqui, o Paraná Centro também está, a Rádio Poema esteja presente também na audiência pública aqui e todos os outros veículos de comunicação que queiram convidar. Mas você se antecipar a algo que você não discutiu, a algo que você não conhece na integralidade, e aqui eu volto a falar, na integralidade, artigo por artigo, tabela por tabela, nem o vereador Adir Omé conhece totalmente. E se eu conheço, me perdoe, mas todos os artigos, inclusive multa, que tem muitas multas foram colocadas assim, que mais parecem confisco, que não se adequam nesses dos patamares de valores. Permitem? Nós, sim, fica à vontade. Nós estivemos juntamente com a doutora Maristela, a Margareta e o nosso procurador Carlos Leandro, foi artigo por artigo aonde ele... Não. Nós estivemos ali dois dias aqui na nossa casa. Eles projeto leram anterior. E depois não. Eles passaram para nós. Mas esse projeto, desse mesmo projeto, não. Ele não houve mudanças na era, vereador? Não, teve uma alteraçãozinha. Foi colocado, só reduziu teve o valor. 20%. Reduziu o valor. De 15% para 20%. Pois é, mas reduziu o valor. Mas isso se restringiu a 2 ou 3 pessoas. Também tive presente, Vossa Excelência estava na reunião, onde nós discutimos os artigos. Mas só 2 ou 3 vereadores, os demais aqui, nenhum conhece o Código Tributário. A população não conhece o Código Tributário. E outra coisa, nós podemos aqui sim alterar o Código Tributário. Nós podemos fazer emenda, nós podemos fazer toda e qualquer alteração que nós entender que fica correto. Então, esse Código Tributário foi aprovado só a sua tramitação. Aquelas pessoas que realmente tiverem interesse e que queiram vir, não sei se vai ser aqui no plenário, vai ser no local onde tem um espaço maior. Senhor Aguinaldo, me permite? Sim. Eu não escutei, que já bem claro, eu não escutei na Rádio Pitanga, o prefeito Sal. Mas fiquei sabendo depois de uma gravação, todos aqui os vereadores, eu creio que todos receberam, Observatório Social, a Comissão de Implantação do Observatório Social no Tipitanga. O que eu escutei, veladamente, até uma ameaça, que quem está pilhado, quer ver se é política, não é. É difícil ter mudança. Por isso que hoje eu já não tenho encontro. Já perdeu, e é assustador, ó, realmente ele é assustador. Vereador Aguinaldo, é assustador. Sim, nós vamos ver realmente, vamos estudar. Se for assustador esse monstro, realmente nós vamos votar contra. Eu não tenho receio, por exemplo, de votar contra o projeto executivo. Eu já fui líder no mandato passado, quando lembra, vereador, quando nós discutimos aqui a taxa do lixo, que inclusive nós somos cobrados até hoje, e que eu fiz defesa da taxa do lixo, e Vossa Excelência também fez aqui. Vereador Meco se colocou contra na oportunidade e alguns demais vereadores colocaram aqui e que realmente a população também falou que era alta e que de repente nós falhamos. Vossa Excelência falhou, eu falhei, o Executivo falhou porque a sociedade não foi convidada, só um momento, não foi convidada para vir discutir aqui a taxa do lixo. Eu sei que Vossa Excelência agora vai fazer a defesa da taxa do lixo, mas fique à vontade. Agradecendo de novo, vereador Aguinaldo. Por que nas emissoras de rádio chegavam a falar que era, que onde passava, quando eles estavam iam pagar R$130, e quando, na verdade, era R$9,52. Então, veja a distorção que tinha. Ali, eu sou briguento mesmo. E eu sempre deixo minha opção clara. Por que que eu sou a favor e por que que eu sou contra? Vereador Aguinaldo, me permite. Nas vilas... Aonde passava uma vez a coleta só de lixo. Só para ser bem objetivo, que nós não estamos tratando... Não quero ser mas o presidente conserva. Nas vilas, onde era uma vez por semana, pagava R$1,80. No centro, que passava 6 vezes por semana, pagava o mesmo valor, R$1,80. Isso era justo? Aí, lá na vila, onde era R$1,80, passou a R$1,61. E onde passava 2 vezes, R$3,18. Que era R$1,83 e 18 centavos. e no centro, onde para a mesma coisa, passou para 9,52. Eu achei que foi justo e votaria hoje de novo. Eu não tenho dúvida que Vossa Excelência votaria, obrigado, mesmo sem nós termos colocado esse projeto para que a sociedade fosse ouvida. Vossa Excelência concorda que nós teríamos que ter feito uma audiência pública e explicado isso para a população antes de aprovar? Eu tenho minhas dúvidas, não sei se foi feito. Lógico que não foi feito. Não foi feito, nós erramos e pecamos feio. Eu lembro de tantos projetos, só que aquele projeto foi justo, e tanto é que hoje estou aumentando ele, onde é R$ 9,52 para R$ 14,00. Então vejam bem, então está provando que era justo demais na época. A noção de justo varia de uma pessoa para outra, vereador Carijó. Vossa Excelência era uma situação, e era situação ferrenha no mandato passado. Vossa Excelência sempre se colocou favorável aqui, e Vossa Excelência vai vir aqui e vai dizer, não, mas eu sempre fui justo. Nós sabemos o que é uma oposição e sabemos o que é uma situação. Algumas pessoas lidam com esses dois polos de forma diferente, mas nós sabemos que Vossa Excelência, de forma alguma, pediu aqui nessa casa para que aquilo fosse discutido com a população. E essa questão desse ofício que tem inclusive assinado pelo seu Cleuso e demais entidades, expressamente, senhor presidente, fazer o convite para que eles estejam presentes na audiência pública. Expressamente para que realmente eles sejam, tomem ciência e venham participar dessa audiência pública. Para que esta casa não se omita e deixe bem clara a posição de cada um vereador e que todos os vereadores estejam nessa audiência pública. Que todo e qualquer compromisso que tenham, deixe. E venham aqui discutir com a população essa audiência pública. Não tenha dúvida, Meco, que essas pessoas deverão ser convidadas, independente do Executivo, nós estaremos tratando pelo Legislativo aqui, Escola Tributária. Fique à vontade. Uma parte. Realmente, vereador, nós, quando até na sessão passada, quando nós nos manifestamos sobre esse ofício, sobre esse convite, sobre essa manifestação desse Observatório Social, da vontade deles participarem também, até solicitando para que nós não votássemos antes de um conhecimento qual já foi feito o pedido desse projeto, uma cópia, para que eles estudem, porque está sendo montado esse Observatório Social. Então, é uma comissão. É uma comissão que está se implantando, tentando ajudar. Claro, a intenção é normal. Agora, eu acho que o senhor não escutou, como o senhor mesmo disse, que é difícil escutar a rádio, mas eu escutei na Rádio Pitanga, quando o próprio prefeito se manifestou e falou sobre este Observatório Social. Que pessoas não disseram que tem partido, pessoas sem partido, mas conhecem cada um deles. Que eles sabem que quando eles estavam no palanque há um ano atrás, pedindo voto contra ele, a favor dos adversários dele. Eu acho que a política passou. Eu acho que é natural que pessoas que se manifestam são pessoas influentes na política, porque têm interesse não só próprio. Nós podemos dizer próprio, não só próprio, mas também da comunidade, se há objetivo para frente. Mas, vereador, o que o prefeito falou, que há vários macaquinhos pequenininhos que querem derrubar um macacão, ele usa uns termos, umas frases, umas historinhas, um pouquinho assim, um tanto meio constrangedora, porque é difícil. Então, eu quero dizer para o senhor que, pelo que foi falado deste Observatório Social, a intenção é boa, e tenho certeza, mas certeza mesmo, que eles vão participar e querem participar. Querem participar da discussão, da elaboração. E claro que nós sabemos que, quando o senhor diz para nós discutirmos com a população, com a preocupação que nós temos, foi feita uma licitação, o qual 71.950, para essa empresa elaborar esse projeto. Nós não podemos jogar esse dinheiro fora. Nós temos, se já como foi estudado, e eu volto a repetir, esse novo projeto, que eu ainda acho o mesmo, esse novo projeto já foi discutido artigo por artigo aqui na casa, pode ter certeza. Vereador, olha a incoerência das suas palavras. Vossa Excelência acabou de citar uma licitação aí, que foi pago um valor X, e que nós não podemos perder esse dinheiro. Vossa Excelência acabou de falar isso. Acabou de comentar esse assunto. Nós aqui não aprovamos projeto nenhum hoje. Nós só aprovamos aqui a tramitação. Então agora sim, agora nós vamos propiciar para que esse dinheiro que de repente foi investido na contratação de uma assessoria para elaborar esse código tributário seja aqui discutido com a sociedade. Com a sociedade. Vossa Excelência não entende Ou de repente não acha razoável que todos os projetos, principalmente quando se envolve códigos, como se envolveu aqui o plano diretor do município de Tanga, nós tenhamos que fazer uma audiência pública. Isso aqui não é uma faculdade nossa, isso é uma obrigação nossa, não só como políticos, mas como legisladores aqui, colocar sob a discussão da população, dos vereadores, todo o projeto complexo que entra dessa casa. Eu acho extremamente justo esse código tributário ser discutido artigo por artigo com cada uma das pessoas, se possível for, não só vereadores, porque normalmente dentro de uma casa legislativa se discute muito, principalmente entre os assessores, entre o pessoal técnico da assessoria. E isso normalmente fica às vezes restrito ali. A população não tem, às vezes, como saber o conteúdo, acaba entrando aqui, como já foi discutido ali, simplesmente o presidente coloca em votação e está aprovado. Às vezes, todos aqui nem o conhecimento têm do que nós aprovemos naquele dia. E é um absurdo, e eu classifico hoje como um absurdo, a votação contra a tramitação, que pelo vereador Carijó, pelo vereador Meco e pelo vereador Adir. Porque tira uma possibilidade de discutir um código tributário que vossas excelências colocaram aqui, que é necessário, mas que de repente este que está pronto aqui não é o que se adequa bem ao município de Pitanga, às condições financeiras do povo. Enfim, é um projeto que está aqui para nós de repente mudarmos, vereador Meco. Para que nós possamos ouvir advogados que estão aí, doutor Rui, empresários, servidores públicos, imprensa, ex-vereadores, suplente de vereadores, para que realmente possamos fazer uma discussão ampla. Esse não é um projeto para 6 meses ou para 1 ano. É um projeto para vários e vários anos até que sofra qualquer outra alteração. Então, é extremamente interessante, gratificante você poder discutir um projeto com a população. Me permite? É um absurdo você se colocar contra a própria tramitação de um processo, de um projeto que sequer nós conhecemos bem, que sequer a população conhece. E simplesmente nós arquivar ele como se absolutamente isso fosse o mais importante. Isso realmente é tirar o direito de discutir dentro dessa casa e tirar o direito da população tomar conhecimento e poder também instituir aqui, de repente, alterações através das sugestões. Fique à vontade. Vereador, já foi aprovado, vereador. Não adianta discurso. Eu quero dizer o seguinte, só para completar, só para... Mas não fuja do assunto. Não, estou justificando isso. A licitação. 31/12/2009, o início da vigência, até 4/12/2009, que é esse contrato de R$ 71.950 para a elaboração desse projeto. Olha, se Vossa então, Excelência tá quiser... Está aqui, não, só estou justificando, está aqui, foi feito, está na tribuna, foi publicado, então não foi falado nada de mais nem de menos, simplesmente foi feito, foi trabalhado em cima e tempo teve para trabalhar. Veio para casa, saiu, o senhor mesmo está pedindo que seja votado, que fosse votado esse requerimento, a tramitação, por quê? Mas voltou praticamente a mesma coisa. Então, não mudou nada, quase 25%, o senhor falou agora há pouco que diminuiu. Não, ele aumentou o pagamento à vista, de 15%, que era se pagasse à vista, para 20%. Não, o diretor, se você, Vossa Excelência for citar todas as tabelas, o valor, não ficar aqui 10 horas falando, nós aprovamos hoje a tramitação e depois vamos discutir o código tributário. Mas eu faço a Vossa Excelência um questionamento. Sai aqui perguntando para cada uma das pessoas se eles conhecem o código tributário. Sai aqui perguntando para eles se eles não querem participar de uma discussão mais ampla de um código tributário. Sim, esse é um ofício que veio aqui, nós vamos convidar. Esse é um ato extremamente importante, essas associações que visam realmente poder estar colaborando com a administração. Eles não formaram essa associação, a comissão, simplesmente para chegar aqui só criticar e se colocar como contrário. Não, eles criaram isso realmente para fiscalizar e para discutir os projetos que interessam ao município. Me permite, não? Vejo bem, eu entendo, senhor. Projetos, o projeto está aprovado. Vai para a discussão, não tenha dúvida. Não, o projeto foi... não está aprovado. Não, Vossa Excelência não está aprovado. Não, o requerimento para ser, discutido, para tramitar. Está aprovado. Vossa Excelência entendeu o que quis dizer. Está aprovado. Agora, o seu discurso, Vossa Excelência está fazendo, é 3 votos contra. Estou preparando para a rádio. Eu estou votando contra. E se dissesse aqui que votava contra, tinha rádio que ia dizer assim, ô, vereador Jovem do Beck, votaram contra. Ó, sim, votaram a favor. Eu uso até isso. Então, eu quero dizer bem claro, do jeito que está, eu duvido... Duvido que tem coragem de votar a favor. Duvido. Senhor presidente, eu quero ver Vossa Excelência aqui no dia da discussão com o povo. No dia da votação aqui, o questionamento de cada vereador. Se realmente for tudo isso que Vossa Excelência está colocando aqui, eu digo que o meu voto é contra também. Já estou colocando aqui, se for tudo isso que Vossa Excelência... Mas eu quero que cada um dos vereadores aqui conheça esse Código Tributário. Eu quero que a população conheça esse Código Tributário. Quando foi para discutir aqui aumento de vereadores, não teve polêmica. Quando foi para aumentar para 13 vereadores, simplesmente votemos e acabou. Agora vamos colocar tudo para a população, para que a população participe de todos os atos aqui, principalmente aqueles mais complexos. Por que não possibilitar o estudo de um Código Tributário? Será que é só aquilo que realmente nos interessa, que nós vamos estar disponibilizando à população? Esse não é o papel meu de vereador aqui, não. Estou falando por mim. Meu papel aqui realmente é poder discutir com o povo cada projeto que vem aqui. Agora é muito fácil chegar aqui e votar não, citar alguns exemplos aqui e impedir que os demais vereadores conheçam e que a população possa também emitir sugestões. Esse é o papel do vereador. Agora é discutido aqui, encontrado falhas e seus valores realmente são tudo isso que Vossa Excelência, vocês falaram aqui. Vamos então votar contra ou vamos fazer emenda, vamos dar sugestão, vamos devolver o executivo? Mais uma parte, vereador. Só uma pergunta. Eu acredito que os passa outros, até mais de um, não sei se vão se manifestar ou não, vão usar a tribuna, mas eu faço uma pergunta para o senhor tinha conhecimento desse velho, o que veio primeiro? Vereador. Não, só quero saber se o senhor tinha conhecimento ou não. Se o senhor tinha conhecimento desse antigo. Termine toda a fala que eu vou responder. Só quero saber se o senhor tinha conhecimento desse antigo, porque não mudou muito para o novo. É só isso, porque o senhor diz que os vereadores aqui não têm conhecimento desse projeto. Vereador, ele teve pelo trâmite normal na casa, até o dia que o prefeito pediu para tirar. Sim, solicitado concordo. Pelo vereador Carijó. Concordo. Porque achava que é um projeto simplesmente assustador. É o mesmo, vereador? Sim. Eu acho que os vereadores que estão aqui tiveram conhecimento. Então agora o senhor não pode dizer total, desconhecimento total. Conhecimento tiveram. Porque só se não participaram das comissões. Que por sinal, a última o senhor não veio. E Vossa Excelência também não. Vossa Excelência também não. Vou responder, vereador. O conhecimento que eu tinha do Código Tributário, conhecimento que o Fabrício, que o Batatinha, que o Dirceu, que o Aritana, que o Edilson tinha, que o vereador Carijó, que Vossa Excelência e o Adir tinham, era praticamente o mesmo do Código Tributário velho. O Código Tributário, esse novo que veio, é uma peça nova. Sabe que Vossa Excelência entende? É uma peça nova que chegou aqui. É uma peça nova que chegou aqui. Mas ainda que todos, vereador, tivessem o conhecimento, eu pergunto, o povo tinha conhecimento do Código Tributário? O povo tinha conhecimento do Código Tributário? Nós coloquemos isso para a população discutir em audiência pública? Não fizemos, vereador. Eu só estou pedindo aqui, eu não estou pedindo para que Vossa Excelência votem favorável ou contra o Código Tributário, que vai iniciar uma tramitação, mas que Vossa Excelência aceitem aqui que esse código seja discutido com a população. Não só esse código. Vossa Excelência colocaram o contrário aqui, pois votaram o contrário. Deixando a entender, nas entrelinhas, que nós seis vereadores aqui estaríamos aqui já hoje antecipando o voto favorável à aprovação no futuro desse Código Tributário. Isso não é a verdade. Eu coloco aqui, e todos que estão aqui escutando, no dia da audiência pública, vereador, só... eu já coloquei sugestões aqui aos vereadores, e nós conversávamos em off aqui, antes da sessão, com alguns pontos que eu já conheço, que eu já digo de cara que eu não concordo. Agora não é porque, de repente, o Zampier quer que aprove, porque o Zampier, eu falo por mim aqui, embora eu seja líder aqui do prefeito aqui, eu vou votar pela minha consciência e depois de discutido com o povo. Não tenha dúvida disso aqui. E o vereador Carijó, que foi situação no mandato passado, que defendeu o prefeito Tico durante os 4 anos aqui também, sabe que eu fui líder dele e eu aqui fiz inúmeras críticas à administração dele, pedi inclusive aqui que alguns secretários tinham que ser trocados, critiquei secretários, votei favorável a pedidos de informações. E não tenha dúvida que eu farei o mesmo aqui se necessário for. Não tenha dúvida, vereador. Vossa Excelência não fez isso. Não, nunca se colocou contrário a um projeto ou, ou teceu críticas grandes a secretário, como eu fiz, e está gravado nessa casa. Me permite? Vereador, 2 minutos para encerrar. Só fazer essa colocação. Mais 2 minutos para o senhor. Entraram até com o pedido do CPI. Passou 90 dias, não fizeram uma reunião. Aí veio um vereador na época da oposição e pediu para fazer, prorrogar por mais 30 dias. Cita o nome, vereador, vamos citar o nome. Vereador Inetes. que entrou o pedido. Quem era a comissão? Quem eram os três? E esse vereador disse, ó, se for, e o vereador Orlando, que era o líder do governo, se for só 30 dias, nós vamos ser contra, nós queremos que prorrogar por mais 60. Quem não fez em 90, não ia fazer em 30. Então eu fui a favor, eu nunca tentei esconder nada. E pedi informação nessa casa, já votaram contra. E não, eu nunca votei contra pedir informação, eu me orgulho de dizer. Eu nunca votei contra pedir informação. E vamos votar a favor hoje, Cajó. E vamos votar a favor hoje. Vamos votar favorável para... Já, vou agradecendo. Hoje. Não tenha dúvidas. Só que não tenha dúvida que nessa casa funciona a questão política. Duvido aqui. Se o prefeito fosse outro, se nós não teríamos aqui posições diferentes. Quem acompanhou ao longo desses mandatos aqui e fez uma análise crítica do posicionamento dos vereadores aqui nessa casa, pode muito bem tirar suas conclusões. Mas é engraçado também, né, vereador Meco? Vossa Excelência, diferente do vereador Adir, que foi extremamente coerente quando teceu elogios às coisas boas também que acontecem no município, Vossa Excelência resumiu em breve segundo falar do esporte, mas se concentrou só na falta de luz dessa ida. Eu não vejo Vossa Excelência aqui falar no asfalto que estão fazendo, nos cascalhos que estão fazendo. Pouco realmente, precisa muito em Pitanga. Precisa melhorar, não tenha dúvida disso. Mas é impressionante como Vossa Excelência, não só neste mandato, mas quem acompanhou o mandato passado, sabe do que eu estou falando, que Vossa Excelência também passou os 4 anos aqui dessa mesma forma, evitando falar também das coisas boas que acontecem no município, passando a impressão que parece que tudo de ruim acontece com os administradores de Pitanga. É impressionante. Como Vossa Excelência, eu não vejo Vossa Excelência aqui citar nenhum elogio, e quando cita é de forma extremamente vaga e restrita, mas procurando sempre se apegar num ponto negativo que sempre terá, para realmente poder tornar aquele ato feliz, aquele ato realmente bom que aconteceu, ato que não tem realmente prestabilidade na administração pública. Infelizmente, fica à vontade. Vossa Excelência, conceder, fica à vontade. O senhor fala que eu não tenho. Claro que se for para a gente analisar, nós analisar, eu me analisar, o meu trabalho é fiscalizar. Como eu acho não, que mas... todos, o senhor pediu uma parte, todos os vereadores são... Agora, se for para elogiar, vereador, não tem é tantos elogiar, vereadores né? da situação é que faz esses elogios, eu acho que não faz falta eu não elogiar. Agora, se o senhor realmente visse como estava a escada da saída do ginásio de esporte e visse as pessoas que estavam saindo lá, o senhor era um... Eu não tenho condição. Se eu faço o requerimento, não sou atendido. E parece que o vereador Adir também não está sendo atendido, o vereador Carijó também não está sendo atendido. Então, vamos elogiar o quê? Talvez as razões que não tenha... Por causa das críticas, vereador? Por causa das críticas, se não fosse as críticas que nós fizemos aqui... coerência do senhor. Se não fosse as críticas que nós tivemos aqui, já tinha passado esse projeto que o prefeito pediu de volta. Esse projeto da reforma tributária. Vamos botar ordem na casa, vereadores, não fiquem nervosos. Passado sem discutir com a população, que é impressionante, na verdade, como Vossa Excelência se coloca aqui. É impressionante que é pôr uma fechadura para que realmente não possa ser discutida as coisas aqui. Mas quando trata-se de algo que interessa a Vossa Excelência, como foi o aumento de vereadores aqui nessa casa, que nós, eu entendo até hoje que nós não precisamos aumentar vereador nessa casa, aí não, Vossa Excelência fez a defesa enfática aqui, defendeu, porque nós precisamos de mais vereadores, quando estaremos gastando mais de 15 mil reais por mês com pagamento de mais vereadores. É impressionante. Agora, tirar o direito de nós discutir esse projeto? Mas não vai tirar, porque esses vereadores não vão aceitar. E se Vossa Excelência vai elogiar ou deixar de elogiar, realmente eu não me preocupo. Eu só entendo que a situação, a oposição que o senhor faz não é uma oposição que eu entendo a posição mais correta, porque a oposição do vereador é criticando, é fiscalizando sim, mas é também mostrando o caminho, elaborando projetos, sugestões nessa casa. E o que há aqui, vereador? O que há aqui nessa casa? Só críticas. Cadê as sugestões? E Vossa Excelência sabe, e isso Vossa Excelência não... Parece uma água. Vossa Excelência sabe que quando foi necessário que nessa administração eu efetuar críticas, efetuei. Vossa Excelência acredita a mim ainda o fato do secretário do meio ambiente ser demitido, seu Zirão, porque eu fiz aqui crítica, achei que ele não estava fazendo um bom trabalho. E o prefeito tomou posição e realmente substituiu. Mas eu quero deixar claro, complementando, encerrando aqui também, vereador. Vereador... Oh, droga. Vereador... Mer... Perdão. É vereador, presidente dessa casa aqui. Que realmente, vereador, nós vamos aqui disponibilizar... Disponibilizar, eu tô calmo, vereador. Eu só fico realmente um pouco chateado com a sua posição, com a sua posição dentro dessa casa, e talvez defendendo dois ou três cabos eleitorais da sua pessoa aqui, evitando com que realmente os projetos possam ser discutidos. Não se assustem nem mexam a cabeça, porque eu conheço a Vossa Excelência aqui. Eu conheço inteiramente. E com relação ao hospital, realmente eu acho que tem que fazer uma comissão, tem que vistoriar, porque esse é o seu papel. Mas eu quero ver de Vossa Excelência aqui projetos dentro dessa casa, que eu não vi nenhum até agora. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, amigo mais vereadores, ex-vereador dessa casa, Valdir Schon, doutor João Flávio, ex-vereador também. Hoje minha esposa, mais uma vez presente, faltou na faculdade aqui, quero agradecer a presença dela, e de bastante gente nova nessa casa hoje, que eu vejo. Boa noite a todos. Venho aqui dizer, senhor presidente, como diretor do esporte da Versento, vamos quebrar um pouco o gelo, né? Acabou o campeonato da Versento nesse sábado. E também ficamos muito sentidos com a morte da nossa diretora aqui, e não haveria jeito de ser transferido aquela final desse campeonato, que já tinha sido programado tudo com carne temperada. E eu também peço, voto com pesar o falecimento da nossa amiga, a Carlota, a mãe, nós ficamos muito sentido também. E quero dizer que correu tudo bem. Quero agradecer um agradecimento especial mesmo ao Nego Gordo, presidente da Versento, que hoje ele está nos ouvindo, lá de Santa Maria, e parabenizar a ele e já a equipe de Santa Maria, que sagrou-se campeã, vencendo a equipe de Manuel Ribas por 3-2. Então foi uma grande Copa da Versento, uma final muito demorada por causa da gripe suína e chuvas, mas eu acho que pelo tempo que demorou, foi uma grande final. Está de parabéns todas aquelas câmaras que compareceram lá, o trio de arbitragem e todo o pessoal que ajudou nós a fazer essa final. Vereador, estou certo? Pode? Sim. Também o nosso time da Versento tinha técnico? O nosso técnico falhou sábado. Ah, mas eu acho que nós tínhamos que ter mais responsabilidade, os próprios atletas, e comparecer na final, né? Que dentro de Pitanga, vários atletas deixou de ir, né? Então, fiquei muito sentido nessa parte. E agradecer também, hoje representando a equipe do Pitanga, o Batatinha, parabéns pela brilhante vitória de 6-2 aqui, contra a equipe lá do Pavilão. Com certeza, nesse sábado, convidar a torcida em geral, que vai ter ônibus para a torcida comparecer lá em Santa Isabel. E vou fazer um convite para todos os torcedores comparecer mesmo, lotar aquele ginásio e ganhar da torcida deles lá. Já visto que houve um boato aqui, eles quiseram fazer aquele boato no finalzinho da partida, mas isso aí já era visto, perdendo 6-2, faltando 7 segundos. Foi o Marcinho segurando a bola lá e a equipe deles queria fazer aquilo lá para levar essa rixa lá para a cidade deles. Mas então, vamos lá em Santa Isabel, vamos lá ganhar esse jogo para nós ficarmos campeãs, que essa equipe merece. E também falar, esse brilhante trabalho que fez, de novo, novamente, o Fabrício, perante essa equipe, e o brilhante trabalho do secretário de esporte, eu fico muito sentido quando vem uma pessoa criticar, que eu tenho certeza que o João Oliveira saiu pela frente do ginásiozinho. Mas nós deveríamos ter visto já nas partidas anteriores e ter cobrado. Agora, um grande trabalho que ele fez, como diz o vereador Aguinaldo, o vereador Mac criticou, mas não soube elogiar, isso aí até o trabalho dos atletas, com certeza vai ser afetado. Então, primeiro, nós temos que criticar, mas ver as coisas boas que estão acontecendo. Eu fico sentido mesmo, quando eu vejo falar do tirando sarro, que o secretário sabe que nem tem saída pelos fundos, e ele, eu tenho certeza, saiu pela frente, e eu vou ser o primeiro a cobrar para nós fazer aquela iluminação. Vamos ver a coisa boa. Criticar é fácil. fazer é difícil. Nós temos que se unir e fazer alguma coisa bem. Não vir aqui só ficar criticando e brigando e deixar o povo aí, a maravilha, comparecer hoje. Vamos, esse código tributário está polêmico? Como diz o vereador Aguinaldo, vamos chamar a população para resolver isso aí. Nós temos a convicção que, se fizer uma reunião, vai comparecer lotado. Não sei se aqui ou no Centro Cultural. Vamos, povo de Pitanga. Vereador também, Gilson, me concede a participar. Sim? Porque eu fico impressionado que, na hora de pedir voto, nós vamos nas casas pedir voto. Na hora de chamar as pessoas aqui para discutir uma peça tão importante, elas não precisam participar. Isso que realmente deixa triste. Eu, na verdade, fico por mim, uma vez não sendo aprovado isso aqui, e se eu fosse contra, tranquilamente envergonhado. Com esse voto que eu disse sim à tramitação desse projeto, eu posso dizer não na votação se esse projeto continuar no que está. Como diz a rádio, diz que é um absurdo. Esse absurdo a população tem que saber também, que ninguém conhece esse projeto. E pode ter certeza, vereador, que esse vereador vai votar se esse projeto tiver alguma mudança. Vamos deixar bem claro, para não deixar dúvida. O projeto foi aprovado e vai tramitar. Vai tramitar. Vai ter audiência pública. Ninguém está tirando, ninguém aqui vai ser contra que vai ter uma audiência pública depois. Mas do jeito que está, para mim, não ia nem entraria. Mas já que foi, claro que vai para audiência pública. E eu duvido que alguém aqui é contra. O vereador Aguinaldo está se precipitando na colocação, Vossa Excelência. Você perdeu um pouco nessa análise. Edilson, me concede mais uma parte? Só para esclarecer, sim, o pensamento, vereador. Só vai tramitar e só vai ter audiência pública porque esses seis vereadores votaram aqui. Porque não teria. Não tem precipitação absolutamente nenhuma aqui. Não vamos tapar o sol aqui com a peneira, dizendo que ele seria discutido, porque se não fosse aprovado, estaria arquivado, engavetado. Ele pode ser até arquivado, pode, mas depois de ser discutido. Não vamos trocar as palavras ou mudar o sentido delas, vereador. Só Cajol, me permita a colocação? Sim. Renuncio o meu mandato se a população aprovar na audiência pública aquele projeto do jeito que está aqui. Olhe bem, vou deixar bem claro aqui. Por favor, pessoal, não pode... Vereador Edilson, mais da mesma forma, eu também renuncio o meu se foi aprovado do jeito que está. Também coloco essa, independente das palmas aqui, que isso aqui para mim aqui não vai influenciar absolutamente em nada. Mas eu também coloco esse posicionamento teu, Edilson. Pessoal, acho que também agradecer a presença do nosso secretário de saúde. Vem fazendo um grande trabalho na saúde, o Valdomiro, que chegou atrasado. E minhas palavras eram essas, senhor presidente. Permite... Sim, final. Só lembrando, né, parabéns também a toda a torcida, né, que lutou e contribuiu pagando aí o ingresso de R$5,00, ajudando nas despesas aí do Pitanga. Né? Então, como nós tivemos aquela reunião na segunda-feira, havia aquela preocupação da parte financeira e a população, a torcida, deu o respaldo comparecendo e ajudando na parte financeira. Para agradecer, bem lembrado, vereador Adir, agradecer e também a Rádio só Pitanga. Só finalizando aqui, foi bem divulgado pelas duas emissoras, a Rádio Pitanga. Parabéns ao Najib, que fez uma brilhante ali na transmissão, aí ele, justamente com o Tadeu Bini. E essa proposta de vocês, eu e o suplente, vão ficar de olho, viu? Sim, agradecer também as emissoras que divulgaram e o povo que lá compareceu no ginásio. E muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 16/2009, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldana. Senhor presidente, vocês quitaram ler isso de informação? Do valor recebido do Banco do Itaú na gestão anterior pela contratação da folha de pagamento, quanto foi investido no calçamento de ruas dos bairros e se ainda há saldo a ser investido também, se houve algum investimento nessa gestão. Peço a palavra, senhor presidente. É uma questão, senhor presidente, que a população tem que saber porque o calçamento, as obras do calçamento, deu uma parada muito grande. Há muita reclamação junto de Santa Regina, que o calçamento parou, as obras do calçamento. Então, esse vereador está pedindo, e estou pedindo o voto de todos os vereadores, conforme o líder do governo se manifestou, vai ser aprovado, para a gente saber bem como é que está a situação para poder falar para a população. Senhor presidente, eu vou pedir aos demais vereadores aqui da bancada para que realmente votem favorável esse projeto, mostrando realmente que o interesse aqui não é só votar sim ou votar não. É votar de acordo com aquilo que realmente interessa a população. Eu peço a cada um que vote sim. Em única discussão e votação, pedido de informação, número 16/2009, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani, em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Peço a palavra. Concedido, senhor. O vereador líder disse que não ouviu parabenização, não ouviu elogios. Mas eu quero parabenizar o executivo, vereador, realmente, pela Sanepar, que é o trabalho que está sendo feito, e pelo asfalto. E quero lembrar que isso é uma emenda do deputado Ricardo Barros. Bom deputado. Bom deputado. E quero lembrar também, quando o senhor disse que não foi feito reunião nenhuma, vamos lembrar também da reforma administrativa? Vamos. Lhe pergunto se ela foi feita alguma reunião. Nenhuma. Ela veio goela abaixo aqui para os vereadores e foi votada. Mais uma vez. E vou dizer mais, vou mais longe. Quando o senhor diz que essa reforma tributária não teve reunião, teve sim. Que o próprio prefeito disse naquela reunião no Centro Social, que todos os vereadores estavam, que foram feitas por diversas reuniões com entidades para ser elaborado esse projeto. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor vereador líder. Eu nunca desrespeitei o seu pensamento. Nunca. E peço mesmo, respeite o pensamento ou a linha de cada vereador. O que o senhor tenha, a sua posição, eu não desrespeitei nunca, nunca. Respeite a nossa posição. Se eu tenho uma posição, só peço para o senhor respeitar, só isso. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra, senhor. Concordo com você, vereador Meco. Até acho realmente que cada um deixa aqui nessa casa expressado o seu pensamento. Agora, a vossa excelência não pode esperar de mim que realmente eu escute aqui tudo e também não possa expressar o meu pensamento aqui. Sempre farei isso aqui, sempre farei. E não é tendo que citar ali algumas obras, alguma coisa que a excelência vai terá o alento para vir aqui e fazer elogios. Não estou pedindo a vossa excelência de forma alguma para fazer elogio nenhum. É isso que eu estou deixando em claro. O que eu coloquei aqui, e volto a frisar aqui, não, o que eu quero é que esse projeto e os demais vereadores aqui seja discutido com a população. E nós somos vereadores, nós representamos o poder legislativo. Se o executivo discutiu com algumas pessoas, isso é função do executivo. Nós temos que desempenhar a nossa função aqui como vereadores e como legítimos representantes do povo. Agora, tirar esse direito, não vão tirar. Principalmente da minha pessoa, das pessoas aqui hoje que votaram favorável à discussão desse projeto. E tenha certeza absoluta, e aqui eu aproveito também, e sempre faço isso, peço desculpa sempre por excessos que eu venha cometer aqui. Respeito a opinião de cada um, e a opinião de cada um é expressada no voto aqui. Agora, não é o questionamento de um ou de qualquer pessoa aqui nessa casa que realmente vai mudar o meu posicionamento. E que essa discussão seja pública e que ela não seja visando só interesse particular, porque de repente não tem mais um mandato, porque de repente não faz parte mais de um grupo político, ou que tenha qualquer outro tipo de interesse que não seja o interesse público. Isso que nós vamos ver aqui dentro dessa casa, e Vossa Excelência terá a oportunidade de observar isso em cada vereador aqui, o posicionamento de cada um diante desse Código Tributário. E se aqui Vossa Excelência encontrar o voto que contraria todo o interesse público, não o interesse de meia dúzia, mas o interesse da população como um todo, aí sim Vossa Excelência terá toda a razão de chegar aqui e criticar e poderá sim fazer as críticas mais pesadas e relevantes que entender necessária para esse caso. E se nós não discutimos a reforma administrativa, é porque nós erramos. É porque nós não convocamos a população, porque nós não pedimos audiência pública aqui. Isso está certo da nossa parte? Está totalmente errado. Mais um exemplo que nós não podemos continuar fazendo nessa casa. Deixar de discutir tudo aquilo com a população. Eu não estou pedindo aqui discutir requerimentos, solicitações, pedindo informações, não. Eu estou pedindo para discutir os projetos complexos, Código Tributário, reformas administrativas, enfim, todas essas matérias realmente, que inclusive a lei da responsabilidade fiscal determina que seja feito audiências públicas para discutir com a população. Então é isso que eu peço. E eu peço desculpa às pessoas que realmente vêm aqui e que têm interesse que as coisas aconteçam e que possam atender toda a população. Eu agradeço a cada um, aqueles que têm interesse único, exclusivamente particular, eu rendo homenagens negativas aqui hoje. Peço a palavra. Concedida a palavra ao senhor. Quero agradecer a presença de todos. Pedir desculpa aí ao seu Valdir Chon por não ter citado, mas seu Valdir Chon, que foi vereador aqui no nosso município, obrigado da presença, Valdir. Ao doutor Rui também, que prestou serviços aqui da nossa comarca como juiz, gratuitamente, né, doutor Rui? Muito obrigado, em nome dos dois, agradeço a todos que aqui estiveram. E quero fazer uma sugestão, que a nossa audiência e as futuras audiências públicas sejam em torno de 20 horas, para que a população tenha 8 da noite, 20 horas, tenha condições de participar, e também não só essa do Código Tributário, mas vamos também conversar sobre esse projeto número 34/2009, que trata de um valor alto, questão de R$750 mil, que diz a respeito da aquisição ou não das instalações do hospital e do terreno lá da Pitanguinha. No mais, agradeço ao presidente e uma boa noite. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Também quero agradecer a presença de todos. Aí a Simone, que sempre está aí, o Marcelo, a nossa amiga Ana Maria, minha vizinha por muito tempo, a pessoa que admiro muito, o Lori, o Dr. Rui, e demais que sempre estão aqui, não vou citar vários nomes, está sempre o nosso vice, o Zé Vé, o Jânio, o nosso Antônio. Então, agradecer a presença de todos, que compareça em todas as reuniões para ver esse debate, que aqui acho que tem que ser debate, a briga tem que ser feita aqui para limpar, como diz, roupa suja se lava em casa. E nós temos que discutir pelo bem da população. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Quero agradecer a população que veio aqui presente nessa sessão e convidar para as próximas sessões que compareça. Eu quero dizer ao vereador Meco que ele teve na reunião aqui dentro dessa casa e foi levado a proposta do vereador Carijó ao executivo. E eu perguntei a Vossa Excelência, vereador, qual é a tua proposta? Ele falou assim, não tenho nenhuma proposta para dar de voto a esse executivo. Eu falei, a do Carijó não serve? Para mim não tem nenhuma proposta. Então, eu quero ver se agora na audiência pública você tem alguma proposta para levar. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu quero agradecer a presença de todos. E se eu me cedir em algum momento, esse pequeno expediente de explicações pessoais é só para isso, é pedir desculpa para alguém, pedir para a sua população, e dizer que a audiência pública eu tenho certeza que vai acontecer, e a população vai ter a oportunidade, é lógico, evidente, de tomar conhecimento com toda a profundidade, que claro que a população lá fora ela sabe porque nós passamos muitas informações. E todos que pegaram as informações vão ter a oportunidade de vir aqui se é verdadeiras ou não, o que foi falado. Que tudo que a gente fala aqui é gravado. Então cada um tem que ter a humildade e vir aqui dizer, eu estava errado aquele dia. Agora, quando o projeto entrou aqui, no dia que chegou já teve defesas firmes aqui de vereador. O líder do governo foi um que defendeu bastante, já na arrancada. Então, a defesa foi bastante. Defendendo o projeto. Eu quero agradecer ao presidente, todo senhor presidente. Obrigado, senhor. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.